O peso, para nós a liberdade. Sentir a batida e sua intensidade desta forma. Iremos mostrar como radicais o peso vai fazer você dançar. RDP, os radicais do peso. RDP, os radicais do peso. Nossa vontade nunca ficará de lado. Nós queremos muito peso e esse é nosso ditado. Sinta a força e o nosso poder. Porque somos... Somos RDP. Gostamos de sentir o peso pulsando e as caixas do salão arrebentando. E por isso, nós somos assim, RDP ou melhor, DJs and MCs. Nossa meta é fazer você ouvir, querendo ou não, e sem discutir. E não tem erro, não tem apelo. Somos RDP, os radicais do peso. Sem se preocupar com mais ninguém, pois o que eles fazem, nós fazemos também. Seguramos a bronca e não pedimos seguro. A união faz a força, é o lema do grupo. RDP, os radicais do peso. RDP. Som estremecerem as casas, anunciando nossa chegada. Então você poderá entender o peso e a força do RDP. Não peça para baixar o volume, esse é nosso som e o nosso costume. E agora vocês vão entender por que nos chamamos RDP.